los pauneos. Ponga los pauneos, a ver. Dá pepino, é? Dá tilt? Porra, tá tão alto assim. Mas dá pra me ouvir bem. Vou baixar o microfone aqui. Thank you.